noite. Foi feito um ancoramento entre vocês. Estão me ouvindo melhor? É porque ela tá um pouco nervosa. Tá com medo com o que eu vou falar. Pode falar, ela vai deixar. Foi feito um ancoramento entre vocês duas. E ele. E foi feito um ancoramento aqui dentro, desse espaço. Eu mostrei pra ela. Eu levantei um campo energético. E removi o que estava no caminho do menino. Pra quem não me conhece, Exu, Lorde da Morte. Qual é um dos princípios que os médios da casa precisam ter? Humildade, amor, sede de servir, servir de coração, servir com amor sem querer nada em troca, amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, fazer a vontade de Deus com alegria, com muito amor. Fazer a vontade de Deus com satisfação. Estudar com alegria, sem ser por obrigação ou com preguiça. Estudar com sede, sede de conhecimento. Pegar o conhecimento e usar o conhecimento em si mesmo. Guardar o conhecimento na mente e no coração. Colocar em prática tudo o que se aprende. E principalmente ter disciplina. A prática do bem. Ajudar as pessoas. Se ajudar. Ser saudável, fazer com que a sua presença seja a presença do Deus vivo onde quer que você pise, fazer com que a sua voz saia prosperidade espiritual, alegria, felicidade e conexão com o Pai. Eu posso parar de falar agora ou posso continuar, se você quiser. Depois você continua. Os médios dessa casa precisam ter disciplina. Disciplina. Tudo que o menino disse são um dos princípios. Mas se não tiver disciplina, de nada. Vai adiantar. Quando vamos para o campo de batalha, recebemos ordens e precisamos executá-la, independente da nossa opinião, independente do que achamos. Se é para um bem maior, elas são executadas. E disciplina dentro de um campo de batalha é muito essencial. Médio que não tem disciplina com suas emoções, com seu comportamento, são pedra de quê? Pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Já tem algum tempo que vocês trabalham essas questões aqui dentro da casa. E o que é muito pedido aos médios, mantenha o controle. Tenha o controle das suas próprias emoções. Porque se você estiver no campo de batalha e perder o seu controle, imagina para onde vocês vão. Vocês são sugados para a dimensão da qual estão em sintonia naquele momento. Não importa se você está fazendo um trabalho para a luz ou para as trevas. Se você perder o controle dentro do campo de batalha, ainda mais lá embaixo, você é sugado para uma outra dimensão. Instantaneamente. Por que será que eu estou falando isso aqui hoje? Alguns médios sabemos que estão iniciando aprendendo a lidar com a sua mediunidade. Outros já estão na caminhada. E outros já estão cascudos, mas parece que ainda não aprenderam muito. Desculpa a minha forma de falar. Mas não tenho muito... Isso. Então é necessário a disciplina, o controle de suas emoções e, principalmente, saber quando é a hora de falar e quando é a hora de esperar o momento. Acho que aqui não temos crianças, né? Todos os médios aqui estão cascudos e não têm medo da exortação, pois sabem exatamente para que ela serve. Quem tem medo de ser exortado não quer crescer, não está disposto a crescer. E no campo de batalha, se você tiver com medo, nem entra. As coisas aqui embaixo não são fáceis. Lidamos com todos os tipos de espíritos que vocês possam imaginar. Dos perversos aos mais ou menos. Então, nem todos são tratados da mesma forma. Nem todos são tratados com palavras de amor, com carinho na cabeça, porque senão eles não compreendem o que a gente fala. Aqueles que vão abrir a boca para julgar, vem passar uma semana aqui embaixo e ver se vocês aguentam. Iremos levar vocês para o pior lugar do umbral. Aí vocês falam com total convicção se podemos doutrinar esses espíritos da mesma forma. Se não, é melhor se calar. quando o médium é desdobrado, ou ele está em processo dentro ou fora da casa, precisamos sim do controle emocional dele. Porque senão ele atrapalha totalmente o nosso trabalho. E não temos tempo para isso. Não temos tempo para ser babá. E, sinceramente, nem perdemos o nosso tempo com médium assim. Eles são usados aqui dentro, de vez em quando, até aprenderem a amadurecer. Até poderem estar prontos para o trabalho. Ainda existe médios dentro da casa que estão com o controle emocional desequilibrados. E com falta de disciplina. Diante de tudo que já foi dito, diante de tudo que já foi colocado, ainda existem médios assim. Não só aqui nessa casa, mas em outras também. Bem-vinda. Eu não podia perder essa oportunidade, né? Não podia. Não tinha como. Ainda mais agora, que ela tá deixando. Então, vamos lá. Mas que coisa, não? Vocês já ouviram falar muito do umbral, né? Já ouviram falar bastante. Já ouviram falar como as coisas acontecem lá. É dito o tempo todo aqui. A respeito do controle das emoções, dos pensamentos. Vocês têm noção das formas, pensamentos que vocês criam o tempo todo? Não? Mas é bom ter. É bom ter. É bom vocês pensarem no que vocês pensam. Seria bom vocês prestarem mais atenção no que vocês criam com a mente de vocês. Se vocês vierem para o lado de cá, se fosse permitido para vocês, e muitos pedem para abrir a visão. Vocês não têm noção do que é a mediunidade? Vocês não têm noção do que é compromisso. Essa palavra, compromisso. Se você já não tem compromisso como deveriam ter com a evolução de vocês, que dirá compromisso com a mediunidade? Porque o que está faltando são médiuns compromissados verdadeiramente em realizar a obra de Deus. E hoje falando obra de Deus? Obra de Deus. E muitos pedem. Muitos querem ter dons. Muitos querem ver, muitos querem ter dom de cura. Mas depois que entra, aí que vê na enrascada que se meteu, aí pede para sair. Porque não aguenta. Pede para ver. Aí quando é mostrado a realidade das coisas do lado de cá, não quer ver mais. Mediunidade é coisa séria. Não é oba-oba. E quem tem mediunidade, quem veio, começa a prestar mais atenção nas suas atitudes. Começa a ter mais compromisso com você, com seu progresso. E com o progresso dos irmãos. Daquele que está do teu lado. Hoje, eu vim para falar um pouco mais sério do que eu costumo falar, através dela. Porque tanto está sendo falado, tanto está sendo dito. Pouco está sendo ouvido. E continua a mesma coisa. A mesma situação. O que eu vou falar depois. Eu vou continuar? Eu vou falar depois. Eu vou deixar aqui o camarada, o irmão, como vocês dizem, agora vai dizer, ih, hoje chamou de camarada. Continuar. Apenas nomenclaturas. Vou aproveitar o adendo. Vamos lá. Muitos acham que com a mediunidade que possuem, são privilegiados. Só que esquecem que são, muitos deles são devedores. E vieram com mediunidade para trabalhar, para fazer a caridade, para diminuir um pouquinho os débitos que possuem. Só que aí a arrogância sobe, a prepotência. Achar que o dom que possui é algo que está acima do outro. Tem pessoas aqui nesse planeta que têm a mediunidade totalmente bloqueada e são muito mais evoluídos de muitos médiuns que têm a mediunidade aberta e não usam ela para o bem. Ou pelo menos fingem, né, que usam. Eu sou a caridade. Eu sou o amor. Nossa. Palavras lindas que só estão na boca. Mas na atitude, no cotidiano, no dia a dia, só não pisam porque não deixa. Ou se pisam, finge que, nossa, não fiz isso, eu não sou assim. Eu sou muito humilde. E eu preciso provar para vocês que eu sou humilde. Eu tenho que falar que eu sou humilde. Exemplo. Exemplo arrasta. Pode gritar para o mundo que você é humilde. Mas se suas atitudes não condiz com o que você fala, você não é humilde. Sou caridosa. Sou benevolente. Grita para o mundo para ver se ele te ouve. E continua fazendo tudo o que você faz por trás dos panos. Com as mesmas atitudes egoístas. Só não esquece que há uma nuvem de testemunha. O tempo todo estamos vendo o que vocês fazem. E do lado de cá, não tem como vocês usar a máscara para nos enganar, porque sabemos exatamente quem cada um é. O que falam sozinho, ou com um ou com outro, o que pensam. Então, cadê a caridade de vocês? Porque, me desculpem, em termos de caridade, vocês estão longe. Termo de benevolência tão longe. E por que a falta de caridade? Já olhou para o seu ego? Já olhou para si mesmo? Se colocou na frente de um espelho? Faz esse exercício todos os dias? Não, então é bom fazer. Ao invés de ficar olhando para o outro. Olha para dentro de você. Olha para si mesmo. O que que tem para mudar? Ter muito conhecimento não quer dizer nada. Se você não pegar esses conhecimentos e não aplicar em você. Ter lindas palavras que saem de suas bocas, mas elas não saem de seu coração. Muitos não conseguem se olhar no espelho, mas julgam o outro. Muitos não têm coragem de falar para si próprio aonde estão errando, mas têm coragem de apontar o dedo para o outro. Apontar é muito fácil. Agora, assumir a sua responsabilidade, isso sim é difícil. E a humanidade, o tempo inteiro, aponta o dedo, mostra o erro, compara, Diz quem está certo e quem está errado. Quem são vós para dizer quem está certo e quem está errado? Esquece que o telhado é de vidro. Que uma pedra quebra. Uma única pedra trinca o telhado de vocês. Uma pedra minúscula trinca o telhado de vocês. E qual o direito que vocês têm de jogar a pedra? Nenhum. Já pararam para pensar? Que a mesma pedra que você está com ela volta? A mesma. E se bobear, volta até mais pesada. Leu meus pensamentos. Ela volta cheia de rancor, mágoa, ódio. Volta com ego ainda maior. Olha lá, não falei que fulano de tal estava errado? Olha lá. Aponta mais. Mostra mais o erro do outro. Fala que o outro está errado. Que... O que que vocês estão deixando de legado neste mundo? A fofoca, o julgamento. Porque se nem Deus os julga, os condena, quem são vós para condenar? Depois não compreende, não entende o que que eu estou fazendo aqui. Por que será? Por que que eu vim parar aqui se eu sou tão bom? Eu fiz tanta caridade, eu ajudei tanta gente. O que que eu estou fazendo aqui? Muitos fazem essa pergunta aqui embaixo, sabia? Não compreende por que que está aqui. Quando é mostrado as suas atitudes, o seu comportamento, eles entram num processo de culpa tão profundo que, se a gente não auxiliar e não ajudar, eles podem até virar ovoides, perder o seu corpo. E nós temos. Um trabalho que fazemos com muito carinho. Maria Padilha das Almas. De auxiliar. De acolher. Fazemos com muito amor. Com muita abnegação, o acolhimento desses espíritos. Nosso trabalho, ele não é simplesmente estar aqui e ajudar vocês em suas emoções, ou como muitos já pediram, para arranjar namorado ou arranjar marido. Vai muito além disso. Enquanto esses irmãos que entrando nesse processo de culpa, não necessariamente os que entram num processo da deterioração das formas, mas até aqueles. Todos que auxiliamos. Na maioria das vezes, somos chamados para ir em busca daqueles que há uma certa dificuldade de encontrar. Temos os nossos meios. A palavra trevas, ela não é entendida na sua totalidade. Existem aqueles irmãos que eles têm o prazer de estar nas trevas, mas nós, há uma diferença. Servimos a luz nas trevas. Porque há muito mais espíritos nas trevas da ignorância de si mesmo, de quem são, do que vocês imaginam. A limpeza, ela continua. Ela não para. Trabalhamos, somos trabalhadores da justiça divina. Muitos compreendendo ou não, muitos querendo ou não, isso não vai mudar pela sua incompreensão. Isso não vai mudar porque o seu dogma ou a sua doutrina, o que foi ensinado, te diz que isso não é possível. Eu sou quem eu sou e eu fui criada para trabalhar onde estou, para estar onde estou e atuar onde estou. Mas isso não quer dizer que eu goste de estar nas trevas. A minha maior alegria é servir nas trevas. Se eu estou lá, se eu continuo lá, pela minha própria escolha, porque eu recebi a oportunidade de atuar na direita. E eu continuo atuando na esquerda. Obrigado. Isso que eu acabei de fazer, irmãos, é para mostrar para vocês que até mesmo nas trevas nós nos auxiliamos, acudimos uns aos outros, ajudamos uns aos outros. Dá de beber a quem tem sede. E dá de comer a quem tem fome. Principalmente a fome do saber. Principalmente a fome do conhecimento. Conhecimento de si mesmo. Conhecimento de quem se é. E por que está ali? Não pensem que tem que se ir para uma colônia, para um posto de socorro, para ser mostrado a respeito do motivo de você estar onde está. desses espíritos que estão no umbral. Lá mesmo, mostramos, revelamos para eles o motivo deles estarem lá, para que eles possam entender, e até mesmo aqueles que querem vingança. No umbral, aqueles que buscam por vingança, aqueles que no umbral estão. É como se diz, como vocês dizem, no umbral é olho por olho, dente por dente. Porém, nós fazemos a justiça com muito amor. A justiça de Deus, ela é realizada com muito amor. Auxiliamos, auxiliamos, mas trazemos a esses espíritos a razão da sua estadia naquele lugar. Por que eles estão ali? O que fizeram? Então percebam que todo o processo, todo esse mecanismo de autoavaliação, como vocês dizem, já começa lá. E não somente com relação àquela vida, mas com relação a muitas outras vidas. Auxiliei espíritos que já estavam há tanto tempo perdidos nas trevas, querendo vingança, procurando aqueles que eles queriam se vingar. Eu não podia intervir, mas podia mostrar para ele que a justiça se encarregaria, divina se encarregaria. Porém, muitos não enxergam isso, mas entendem quando mostro ou quando mostramos e revelamos que aquele a quem ele também quer se vingar, quer fazer mal, ele também já fez mal. Alguns percebem, aceitam ajuda, outros não. E não podemos fazer nada, apenas levar à luz do esclarecimento do motivo deles estarem naquela situação. Porque como trabalhadores da lei divina, não temos o direito de interferir no livre-arbítrio e na escolha que cada um de vocês e cada um desses irmãos fazem. Pois muitos acreditam que são inocentes e que não merecem passar pelo que estão passando. E quando mostramos o que já fizeram e o porquê estão ali, muitos não aceitam, renegam e continuam na cegueira do ódio, em busca de suas vinganças, em busca do seu rancor. E, infelizmente, muitos continuam mergulhados nesses sentimentos que só impedem de sair desses lugares, desses umbral da vida, e os impedem de evoluir. quando pedimos para que vocês possam perdoar aqui, não buscar esse sentimento que vos prende por séculos e séculos, é porque sabemos exatamente o que esse sentimento traz. O atraso que ele proporciona na vida de vocês. Todos os dias nos colocamos à disposição de Cristo e todos os dias saímos de dimensões celestiais, de dimensões de luz, para nos colocarmos nos umbral, para auxiliar esses espíritos. E estamos lá, sim, por amor, por justiça, então, sabemos que muitos de vocês ainda na ignorância não compreendem o nosso trabalho. Não entendem o que fazemos. Uns são menos evoluídos, outros mais. Mas isso não tira a nossa dignidade e o nosso amor de estar fazendo esse trabalho. Gostaríamos, sim, de ver esses lugares vazios, totalmente transformados. Só que se vocês continuarem com esse comportamento, vai demorar. Porque quanto mais esvaziamos, mais enche. E estamos aqui. Enquanto continuar enchendo, estaremos trabalhando. Porque viemos para isso. E servimos ao nosso Senhor. Essa é a mensagem que queremos deixar para que vocês possam refletir e agradecer a casa por terem me convidado para hoje aqui estar trazendo essa mensagem, não sou daqui, mas me explicaram como a casa funciona. Não trabalho da forma como vocês estão vendo. Não me comporto da forma como vocês estão vendo. Mas fui convidada. Gostei de conhecer a casa. Gostei de conhecer o trabalho que vocês realizam aqui. Principalmente na contraparte astral da casa. Todo o aparato que aqui está, tudo que é feito, o socorro, a assistência. Se a casa me permitir, voltarei mais vezes para conhecer um pouco mais o trabalho que aqui é realizado. Obrigada, Laroia. Para finalizar, gostaria de relembrar aos médios da casa para que eles possam buscar este equilíbrio e a disciplina dentro da casa. Todas vocês, sem exceção de ninguém, estão aqui porque foi permitido. Então ninguém está aqui por acaso. Todos vocês estão aqui porque foi permitido. E temos a plena consciência de que estão todos passando pelo seu processo. Mas já não temos mais tempo para certas atitudes e comportamentos. Então pedimos para que vocês possam se observar melhor e buscar essa mudança que precisamos para que o trabalho assim possa andar da melhor forma possível. Muitos de vocês já melhoraram. Muito. Bastante. Mas a evolução não para. O crescimento não para. E precisamos que todos, todos, sem exceção, estejam na mesma sintonia. Porque senão temos sim dificuldades de fazer o que viemos fazer. E principalmente com o ancoramento da casa. Você sabe, né? Quando estiverem aqui, estejam aqui. Problemas pessoais ficam lá fora. Depois que acabar, vocês podem voltar a pensar neles. Peço que depois façam uma reunião com esses médios para que vocês possam compreender o que está acontecendo. Ouçam cada um deles. Vocês vão ter a direção e a percepção necessária para auxiliar cada um. Por enquanto, este é o meu recado. Agradeço a casa.